Gade. É o retorno do parceiro, voltou recuperado da batalha de um ano inteiro. Tava doente, de mente entorpecida, falando abertamente, destruindo a própria vida. E só quem tá nessas vai entender do que eu tô falando. Satisfação, a prestação sem perceber o engano. Produto americano que veio pra cá, na década de 80 já ficou bem popular. Então, ninguém tá livre dessa porra, abraçar você. Só de provar já era, nem vai perceber. O seu estalo tem o estrago de um projétil. Semente do mal tá procriando em terra fértil. É surreal e contamina de maneira brusca. Efeito colateral que realmente assusta. Vai corroendo e destruindo tudo a seu alcance. Seu objetivo é matar quando se tem a chance. Mesmo que escape, nada fica como antes, pois tudo à sua volta passa a ser irrelevante. O desespero e a paranoia fica sempre perto, empurrando você atrás de outro teco. O desconforto se transforma em atitude, te ilude, confunde, vai se tornando rude. Procurando quem ajude a conseguir um pouco mais, vendendo até a mãe pelo valor de 10 reais. Totalmente incapaz, caminhão sem freio, deixando a vida pra trás sem encontrar um meio. E os amigos de agora tudo correria, e o assunto que rola é só pedra no dia. Sem anistia, o barato te apodrece, acaba com o pulmão, o corpo emagrece. A mente enfurece sem dar opção, e a sensação, irmão, fica pior do que parece. Alma mole, pedra dura, tanto bate até que mata. Os moleque do cachimbo tão tretando por na lata. Se liga, vagabundo, que o brinquedo te maltrata. O golpe é tão profundo que da morte tu não escapa. Alma mole, pedra dura, tanto bate até que mata. Os moleque do cachimbo tão tretando por na lata. Se liga, vagabundo, que o brinquedo te maltrata. O golpe é tão profundo que da morte tu não escapa. Minha lembrança na minha mente de um velho amigo, que eu conhecia de infância e cresceu comigo. Bicho solto, sucedido em tudo que fazia, só corria no certo, exemplo pra família. Até que um dia numa festa conheceu a pedra, e de maneira instantânea ficou refém dela. Fiquei naquela, dei conselho, mas foi tudo em vão. Dentro de poucas semanas, só destruição. A decadência progressiva era evidente. Maluco perdeu tudo, do sapato até os dentes. Muita gente viu de perto aquele menino, que prometia sucesso, ter outro destino. Tipo encontrado sem vida, num lixão local. Deixou de herança um cachimbo, um cobertor de jornal. No funeral, revolta era geral. O crack é uma doença, parceiro, no meio social. Tão natural como bebida e cigarro, que mata lentamente a cada gole, a cada trago. O governo é traficante, o povo é viciado. Produto entorpecente, legalmente liberado. Contra fatos não existem argumentação. Educação nesse país tá toda errada. Campanhas antidrogas na televisão. Polícia sem razão é hostil e despreparada. Vão na quebrada promovendo humilhação. Magrelo desnutrido é abordado na porrada. Culpado pelo vício sofre discriminação. Ajuda e proteção para o civil é deturpada. Eu quero um basta nessa porra, quero outro destino. Não quero que ninguém morra, tipo aquele menino. E poderia ser seu amigo ou seu parente, um conhecido qualquer no meio da gente. Só pente peço encarecidamente que a força dos meus versos reflita na sua mente. Pois de repente a estratégia pra mudar vem do coletivo de querer e de acreditar. Alma mole, pedra dura, tanto bate até que mata. Os moleque do cachimbo tão tretando por na lata. Se liga, vagabundo, que o brinquedo te maltrata. O golpe é tão profundo que da morte tu não escapa. Alma mole, pedra dura, tanto bate até que mata. Os moleque do cachimbo tão tretando por na lata. Se liga, vagabundo, que o brinquedo te maltrata. O golpe é tão profundo que da morte tu não escapa. Alma mole, pedra dura, tanto bate até que mata. Os moleque do cachimbo tão tretando por na lata. Se liga, vagabundo, que o brinquedo te maltrata. O golpe é tão profundo que da morte tu não escapa.